Hotel Kilo, vai rede da parte do vídeo. 34, chama o controle de Palma Dona, 20.8. 1208, Oceano MS, 3.8. É da Puca 350 ali, hoje está na 6302. Romeo Juliette Alfa da Montserrat, 6.63. Bravo 45, controle 120, décima 8, boa viagem. 208, voo 58 na frente. Conselho Salvador, voo 58 na frente, a porção elefante. 893, contato com a minha decolagem, que vai vir, que é o número 1, que me ligou 360.

2-2, autorizado. Alinhagem decolar 1-0, vento 1-4, 0 graus, 1-4. frente no forno, que está em menor, próximo ao 9h20. Thank you. Lighting 69, Alpha Bear, and by a normal ride at level 060, summer 4018. 16, informe passando vertical do farol de Itapuã. Decola ao 107, controle 1208. 08, obrigado, amigo. Internacional em Colin Sayer. Lula 094, ação em identificação, eu sou Lula da Bernardino, com nível de voo 050, sua última 098. Decolando a 3.1, estamos contra o recurso na 3.1, 2.8, 3.1, 2.3, 3.1.